Amém, amados. Para mim é um enorme prazer de estar junto com os irmãos, louvando e glorificando ao Senhor. É engraçado porque a gente costuma fazer isso em casa. A gente costuma louvar, a gente costuma orar, a gente costuma ter um momento de intimidade com Deus. Mas eu não sei se vocês notam, mas é diferente aqui na igreja, né? Eu não sinto que é a mesma coisa. Que Deus tem algo para derramar em conjunto, em união. Na hora que minha igreja tiver dois ou três reunidos ali, no meu nome, aí eu vou fazer um pouquinho mais, vou derramar um pouco mais ali da minha graça. Porque Deus, Ele sempre primou pela união. Isso é muito, muito bonito de ver. E Deus sempre tratou a igreja como um corpo. Deus, a palavra de Deus, né, veio a mim para que eu ministrasse aos irmãos, e eu nem notei que existia uma semelhança muito grande entre a palavra que o Senhor me deu para ministrar e a palavra que foi ministrada no domingo passado, né, que os irmãos podem conferir no site, né, eu estava postado no site, quem quiser relembrar ou quem não pôde vir, está no site, é só acessar o último domingo, onde o nosso irmão Juliano, ele falava sobre o corpo de Cristo, né? E eu, não sei, eu pude perceber um pouco disso aqui, né? Porque faltou algumas pessoas, a gente meio que se preocupou ali com o som, com a aparelhagem, porque faltou alguém no corpo, que era responsável por isso ali, aconteceu, mas, graças a Deus, o irmão chegou para me socorrer ali. E eu fico imaginando, Senhor, isso aqui é uma coisa física, uma coisa normal. Imagine nas regiões celestiais a falta que um irmão nos faz. Né? Se a gente sentiu essa falta de alguns irmãos aqui, isso é corpo. Né? Se a gente está andando e a gente acaba tropeçando, machuca o pé, a mão vai dizer, ah, o menino foi comigo, a mão vai dizer isso. Não, a mão vai socorrer o pé. Os olhos vão olhar para o pé para poder ver se aconteceu alguma coisa. Essa visão. Então Deus falou muito comigo com relação à igreja, ao corpo. Né? E só percebi a relação quando fui para o texto. Na hora que eu fui buscar o texto, para embasar tudo aquilo que Deus tinha falado comigo, que caiu praticamente no mesmo texto, Juliano, né? Enquanto o irmão, sabiamente, falou que Deus falou muito no meu coração naquela situação do domingo passado, né? Onde a gente deveria procurar os nossos pontos para servir a igreja como povo, né? Quem é olho, seja olho, quem é braço, seja braço, né? E a gente foi levado ao texto e desafiar a buscar os nossos dons e talentos para servir no reino. Irmão, portanto, eu procurei um pouco e descobri que ministrar a palavra não é o dele, tá? Ainda é porque nós estamos sentindo a falta tremenda do nosso pastor, que é responsável, né, por trazer a palavra de Deus, né? Mas ele é um canal, né? É um canal que Deus usa para falar conosco. E Deus, na ausência dele, é um canalzinho mais estreito, né? Um canalzinho menor. Mas a palavra de Deus vai ser ministrada porque quem dá a palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia em 1 Coríntios 12, de 12 a 16. Quem botou o marcador no domingo passado é só o primeiro marcador, tá? Thank you. Como eu acredito que Deus me honra dentro da casa, tem bastante tempo. Aí, não que os irmãos precisassem tanto, não, mas eu falo de limitantes. Mas vamos lá. Aqui na palavra de Deus diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Até aí, meus amados. Nós estudamos no Caleb, na nossa escola de aceleração, nossa escola de líderes, abreviada essa forma, né? Como a gente deve levar a palavra aos irmãos. Deus nos fala, mas nós temos uma forma de melhorar a comunicação entre os irmãos. Então, eu gostaria de dar um título a essa mensagem. Esse título seria Unidos pelo Corpo de Cristo e na força do Espírito Santo. Tá? Todos nós sabemos que Deus sempre quis que nós fôssemos unidos, muitas vezes até longe fisicamente, mas unidos em um só Espírito. Ok? Nessa palavra que Deus nos deu, de união da igreja, ela está muito ligada à força que o Espírito Santo faz para que nós sejamos um. Na verdade, meus amados, eu sou, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, completamente apaixonado pelo Espírito Santo. Deus é trino, né? Pai, Filho, Espírito, todos são um só. Amém? Estamos falando de exercício, de atividade. As atividades do Espírito Santo Pai são atividades de conexão com nós e Deus. Né? Estou elevando um entendimento do outro, jamais faria isso. Mas eu realmente parei para observar o que o Espírito Santo faz no nosso coração, a transformação que ele nos promove, né? E nós nos sentimos mais parecidos com Deus pela transformação do Espírito Santo de Deus. E Cristo era um com o Pai. Cristo era um com o Pai. E o Espírito Santo faz com que nós sejamos também um em Cristo. Amém, meus irmãos. Tem muitas passagens na palavra de Deus fala dessa união, de seguir a paz com todos, né? De estar em um só pensamento, né? A partir de Deus. Então nós temos em Hebreus 12, 14, que, onde está escrito que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos também em Romanos 14, 19, que diz assim: assim pois, prossigamos para as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Tá, amados? Então, a nossa natureza humana, a nossa natureza humana, ela é egoísta. A nossa natureza humana faz com que a gente tenha sonhos mais vezes. A nossa natureza humana, ela não pensa no próximo. E o que, que o Espírito Santo faz? Nos livra dessa natureza. O pastor, há algum tempo atrás, falou e ficou muito na minha mente quando ele falou dos três inimigos da nossa alma, né? O diabo, o mundo e a nossa carne, a nossa natureza humana. E é engraçado que a gente sempre acha que o diabo é o pior de todos, porque o diabo é ardiloso, porque o diabo tem poder, mas o diabo, ele é um cão raivoso na mão de Deus. O diabo não pode fazer nada contra você, desde que você esteja no caminho do Senhor, desde que você esteja perto do Senhor. Ninguém não pode fazer nada. O mundo, ele tem as leis dele. E como nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, é como uma maré. Você é da terra, mas está atravessando um rio e a correnteza vai querer te levar. Então você vai sair, querendo sair, essa tendência de querer sair do ponto por causa de uma força que te arrasta. É mais ou menos isso, né? É só uma força que te arrasta. Os dois trabalham de fora para dentro. Mas a nossa natureza está dentro de nós. Essa natureza, ela foi adquirida, uma natureza adâmica, uma natureza que foi corrompida pelo pecado desde o Éden até hoje. E essa natureza, ela vai de encontro àquilo que o Senhor pediu para que nós façamos. Essa natureza sempre nos impulsiona contra a vontade de Deus. Por que que eu amo tanto o Espírito Santo? Por que que eu amo tanto o Espírito Santo? Imagino, meus amados, um foco transparente. Um foco de vidro transparente, óbvio. E só que ele está tão cheio de água suja, de água turva, você não consegue nem sequer ver o que tem do outro lado, mesmo o foco sendo vivido. O Espírito Santo é como uma fonte inesgotável de água cristalina que é colocada aqui em cima desse copo. O que, que vai acontecer? A água suja vai começar a sair, vai começar a sair, vai começar a sair. E vai chegar um momento onde só vai ter água limpa e toda a água suja foi embora e ficou só água limpa. O Espírito Santo é isso. Quanto mais você deixar o Espírito Santo ser derramado em você, na sua vida, mais impureza ele vai tirando de dentro de você. Mais essa natureza que nos leva contra a vontade de Deus, ela vai ser tolhida, vai ser diminuída, diminuída, diminuída. De forma, meus amados, que a gente consegue perceber claramente quando uma pessoa é toda entregue ao Espírito Santo. Quando uma pessoa deixou tanto que o Espírito Santo a mudasse, deixou tanto que o Espírito Santo a conduzisse, que você vê comportamentos diferentes. Você percebe comportamentos diferentes nessa pessoa. Isso eu acho bonito no Espírito Santo. E aí você fica mais parecido. Obrigado, irmão Chapou. Que não pode ser antes, vai ser servir e vai ser amado. Você tem que dizer isso. Ok, irmão? Então o Espírito Santo é isso. É essa conexão com Deus, essa aproximação com Deus, que nos faz parecido com quem? Com Cristo. Que nos faz parecido com Cristo. O diabo tentou nos usurpação de querer ser igual a Deus. Nós chegamos a Deus e dizemos, não somos nada, Senhor, transforma a nossa vida, que a transformação vem de dentro para fora, e quem faz essa transformação é o Espírito Santo de Deus. Amém. Nós temos uma outra passagem que fala, que elucida também o que eu estou querendo falar. Está em João 17, 20 a 26. Passagem aqui, para quem já abriu a Bíblia, uma passagem onde Jesus ora ao Pai pelos cristãos, pelos servos de Cristo, e ele ora e ele diz assim: e rogo não somente por este, mas também por aquele que pela sua palavra não te crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Percebe, amados, a ligação, a qual Jesus Cristo propõe. Assim como Cristo e Deus são um, e o Senhor quer que nós sejamos um. Amados, nós estamos aqui reunidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, na nossa vida secular, nos reunimos com diversos grupos. Trabalho, na família, com os amigos. E em cada grupo desses existe um objetivo, algo que te atrai para esse grupo. Né? No trabalho, por exemplo, que te atrai é o seu rendimento financeiro. Você está ali, trabalha ali, né? Um grupo de amigos, você quer se divertir. Você consegue perceber que essa reunião tem o mais excelente objetivo das nossas vidas? Eu tenho que dizer sobre isso. Louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, nós temos irmãos de sangue. Mas aqui, sentados nessas cadeiras, nós temos irmãos de sangue de Cristo, unidos pelo sangue de Cristo. Nós estamos juntos aqui para adorar a quem me salvou, e que coincidentemente, ou não, salvou você. Salvou cada um de nós. Nós temos uma ligação muito forte em nós. O que eu venho falar para vocês é: não vamos deixar que isso passe desapercebido na nossa vida, que a gente possa olhar para o nosso irmão e dizer que é o meu irmão em Cristo Jesus. pensar o bem, fazer o bem para esses irmãos. Eu não estou falando irmãos da vida nova, estou falando todos os irmãos em Cristo. Então, se nós tivermos algum visitante, estou falando com você também. Amados, nós somos pais, nós somos imperfeitos. E, infelizmente, nós, vez ou outra, nós acabamos dando um calo de algum irmão. Vez ou outra, a gente pode fazer alguma coisa que desagrade ao irmão, porque nós somos humanos. Mas, assim como Jesus mandou a gente amar até os nossos inimigos, como a gente amaria o nosso irmão em Cristo? Quantas vezes a gente falha para com o Senhor? Quantas vezes a gente deve ter feito ao próximo? 7? 70? 70 vezes 7? Então, amados, é mais do que perdoar, é do que amar, seu irmão. Amados, o Espírito Santo, ele faz essas obras que eu falei para vocês agora há pouco. E eu costumo observar e olhar o nível de transformação que o Espírito Santo fez em alguns irmãos, e eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque alguns irmãos nossos têm demonstrado amor, têm demonstrado compaixão, têm sido benignos, têm sido misericordiosos, e a gente sabe que isso são frutos do Espírito Santo. Às vezes, o nosso irmão, por ser mais novo na fé, não tinha tempo de ver, respeito, não quer dizer. Nível de espiritualidade tem que ser na igreja, portar na igreja há 20 anos e precisar de ligar com o que o apóstolo Paulo fala. Tantos anos e algumas pessoas que precisam ligar não podem receber uma palavra substancial. Então, eu estou falando sempre de igreja, mas alguns irmãos ainda estão no começo da caminhada. Às vezes, quando um irmão vive no seu caso, significa que você precisa amar, significa que ele está precisando de ajuda. Então, amados, vamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Uma coisa que me ajudou muito foi perceber que quem pede que isso seja feito? Quem está pedindo isso? Foi a pessoa que fez algo mal, você? Não. Foi o nosso coração na história. Enquanto a gente perdoou, você não vai perdoar o seu próprio, não vai perdoar o seu irmão, não vai amar o seu irmão. Eu senti muito de Deus falar sobre isso. Eu não sei se eu já. Eu já expliquei para o pessoal do meu grupo, o pessoal já sabe, né? A forma como eu entrego a palavra para vocês, o pessoal do meu grupo já sabe. Eu não sustento a mudar a palavra, ou tentar estudar algum tema e mudar a palavra. Eu simplesmente fico no espírito de oração. Simplesmente abro o meu coração. O Senhor, fico atento a tudo que o Senhor tem para falar, e a palavra vem a mim enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou possivelmente me divertindo ou fazendo alguma outra atividade. E eu sinto do Senhor a palavra. E aí, depois que o Senhor falou comigo, aí eu vou buscar, né, as referências e tal. E eu senti isso muito forte no Senhor para que eu pudesse estar ministrando o amor entre os irmãos pedir a paz com todos, a santificação, nos ajudar mutuamente, né, estar um pelo outro, né, e ajudar de todas as formas, seja com a exortação, seja com uma palavra, seja ministrando ao irmão mesmo algo que você tem, que Deus falou com você, necessário, que vai ser útil para o seu irmão, e você pode ministrar ao seu irmão também, porque nós temos um Cristo, um Cristo Jesus. Quando eu digo, amado, compartilhar, eu acho engraçado, porque eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência de busca, em determinado período, né? E eu busquei muito ao Senhor, e orava, jejuava, e de repente chegou um momento em que Deus falou: agora faça a mesma coisa com os seus irmãos. Deus falou isso. Eu fui muito abençoado por aquela palavra, e daí então passou a orar sempre por vocês. Então, amados, eu oro por vocês desde então, porque a sua vida espiritual não cresce sozinho. Você não tem como crescer espiritualmente sozinho. Isso é algo que Deus quer derramar na igreja. Você trabalha com grupos, né, irmão? Você trabalha com grupos. Ele começou o ministério na província de um dos outros, depois tinha mais outros que ajudavam com seus bens, mais outros que pediam. Sempre grupos. E na hora que o Senhor foi para o Pai, e pediu que realmente Espírito Santo, eu estava ontem numa reunião, e depois as igrejas, né, espalhando por toda a parte da terra. Sempre tem grupos, então Deus tem esse desejo de que a gente trabalhe em grupo. E ainda sabe que algumas pessoas elas podem ficar servidas com as pessoas dentro da igreja e querer buscar deles fora da igreja. Acontece, já aconteceu umas duas vezes isso comigo, né, de encontrar uma pessoa assim: mas não, eu busco a Deus na minha casa. Não, eu busco a Deus, sou de Deus. Não existe essa vida. Porque se você não tiver conectado aos seus maridos, não tiver com Deus, essas pessoas, elas vão chegar um momento que elas não vão se desenvolver, vai chegar a dificuldade, a adversidade, não vai ter um irmão para apoiar, não vai ter um irmão para dar suporte, e aí ela pode eventualmente a morrer espiritualmente. Sempre que me pede para ministrar ou dar a palavra no grupo, ou seja, em qualquer lugar, eu sempre falo de muitas coisas, né? Eu sempre falo de santificação, paz com todos, sempre falo de assuntos que Deus quer que a gente faça, e são coisas que eu falo com isso. E eu faço com os irmãos. Confesso que, como eu falei antes, meu dom não é ministrar, né? Mas o Senhor fala comigo e eu faço essas mensagens, né? Assim que Deus fala comigo, meus irmãos. Então, sempre é santificação, sempre é buscar o Senhor, sempre Espírito Santo. E às vezes dá a impressão que, assim, Deus quer que a gente isso, que a gente viu, que a gente viu, que a gente viu, e assim por diante. Mas eu comparo com vocês que eu me sinto um pouco como Jeremias. Quem já leu o livro de Jeremias sabe que Jeremias era um profeta, né? E ele falava da parte de Deus e tinha um problema. Todos os outros profetas ficavam muito bem para que profetizavam coisas maravilhosas, profetizavam coisas boas, não, você vai bem, você está tudo bem. E o profeta Jeremias chegava lá, mas não estava tudo bem, não. E teve a famosa pena, né, contra Nabucodonosor, né? E aí, o rei Ezequias, né, que juntou o profeta dele, especificamente, como é que essa batalha vai ficar? Todo mundo está fora de rio mesmo. O Senhor vai ser poderoso, tranquilo. Pode ir, tranquilo. E aí, olha, na verdade não vai ser assim, não. Na verdade, o Senhor vai ser capturado, vai ter uma destruição total, não vai dar nada certo, não vai acelerar, porque o Senhor não vai voltar no meu mundo, não. E aí, o rei do Egito, ou o Senhor, ele na parte, ou no santo, no dia que teve, prendeu ele. Falando para ele, ó, quando eu voltar de todo mundo, eu vim aqui para te matar. Só que Jeremias estava levando a palavra para o Senhor. Os outros não estavam, como eu dizia assim, sendo fiel ao que o Senhor estava falando, né? E aí, realmente, houve o que Jeremias falou, a salvação sobre a nação, né? E aí, só pôde Jeremias escrever um outro livro só com a lamentação. E aí ele escreveu o livro Lamentações de Jeremias. E ele escreveu esse livro só para lamentar a destruição do povo. E aí, às vezes, eu me sinto meio como Jeremias, né? Só Deus quer, Deus quer que a gente faça isso, santifique-se, Deus quer mais santificação, Deus quer mais compromisso com a coisa de Deus, Deus tem que buscar primeiro o reino de Deus, e o pessoal continua me chamando para falar, né? Mas é realmente o que eu sinto de Deus, Então, amados, não fiquem pensando, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, porque, como eu falei, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu falando do Espírito Santo de Deus, é engraçado, eu vou explicar por quê. É engraçado quando, às vezes, eu tenho a oportunidade de falar de Cristo para algumas pessoas. E quando eu estou falando de Cristo, é engraçado que a preocupação das pessoas são quase as mesmas. Ah, mas eu sou crente, eu estou pensando em energia. Se eu for crente, eu sou crente, estou espertinho. Ah, crente não pode mentir. Isso é muito engraçado. Como o próprio Tiago falou uma vez, a ideia que eles têm é que não pode. Quando, na verdade, eles estão presos, não conseguem se libertar dessas coisas e acham que nós estamos presos. Né? Aí eles falam, não, você não é para o filho. Melhor do que você tomar uma cerveja, você não se curar. Melhor que vocês não tomar sorvete, é o que vocês quiserem. É engraçado, mas acho que tem que dar o dito. Deus deu uma ofensa. Deus deu uma ofensa. Deus pede 10 e te dá uma ofensa. Daí eu entendo um pouco a cabeça do pessoal do mundo. Às vezes, amado, eu confesso para vocês que eu queria pegar o seu cinto assim, voltar para a pessoa. Entenda o que eu estou querendo dizer. Que parece que as palavras não são suficientes. Eu falo, não, a libertação. Eu não estou preso, estou livre. Mas é incrível uma pessoa sem dificuldade. Às vezes eu queria chegar para a pessoa e falar só, viva a minha vida um dia. Viva a minha vida um dia. Para você ver que eu não estou gritando. Para você ver que isso é real. Para você ver que eu não estou preso, você está. Eu entendo a cabeça do mundo. Eu entendo. Eu entendo como o pessoal processa. Eu acho engraçado que eu falo o pessoal do mundo, né? É porque nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo. Né? As leis que a gente segue não são as mesmas leis do mundo. Graças a Deus. E o Senhor nos capacita para isso. Por isso que eu falei isso desse ano. O Senhor nos capacita para isso. Amados, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou olhando algumas caras de interrogação aqui, eu não sei se eu estou sendo claro. Paulo, ele foi açoitado, injustamente, pelo Evangelho, na verdade, foi preso, tirado morte, e na cela da prisão ele cantava louvores. Estranho. Será que Paulo estava cantando uma coisa assim? Ah, preso, justamente. Agora eu tenho que cantar louvor. Agora eu tenho que cantar louvor. Claro que não, né? Era muito dele, era muito do coração dele. Era uma transformação real. Era uma transformação de dentro para fora. Era uma transformação que a natureza humana não tem menor condições de reproduzir. É algo tão de Deus que a pessoa presa é inconcebível para uma. Por isso que na palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é a loucura dos homens. O nível de libertação, de liberdade, desde que você está com o corpo preso, mas o seu espírito livre, é algo que o pessoal do mundo não vai entender. Pessoalmente, não vai fazer. Ele está preso injustamente. Mas não vai fazer. E aí nós temos novas portas que abrem. E ela está preso no qual que? Ah, eu não entendi injustamente. Eu estou com a razão. Eu estou com a razão. Senhor, eu estou com a razão. Deixa eu te matar. Porque naquela época, quando você tinha um soldado guardador, se aquele soldado fugisse, era a vida fugida, aquele prisioneiro fugisse, ele ia pagar com a vida. Né? Então, o soldado falou, eu vou me matar logo, para evitar ser feito com o pessoal foragido ali, o pessoal vai querer me matar, então eu vou me matar logo. Paulo, eu vou falar. Eu estou com a razão. Mas isso não faz assim. Fazendo aquela pessoa que nos fez mal, às vezes é tão irmão nosso, a gente está com a razão, sabe? Às vezes a gente está com a razão. Mas a razão não quer dizer nada. Você está com a razão, não quer dizer nada. O seu nome é Cristo. O seu comportamento tem que ser guiado pelo Espírito. Você está com a razão? Qual está com a razão? E ele olhou para aquele soldado. Ele disse: não, você não conhece. Não conhece. Deus dá na sua vida. Não tem capaz de fazer pelos nossos irmãos. O mato nos prefere, vem Deus no meu reino. Mesmo que essas pessoas. Pode acontecer de ser irmão nosso, pessoas que perdoam, pessoas que abençoam, pessoas que fazem tudo isso. E nós temos que fazer, mas assim como Deus nos pede uma coisa, Ele nos capacita para essa coisa. Deus não pediria algo que seria tão difícil para a nossa natureza que ele não deixasse o Espírito Santo. Ele subiu e disse: eu estou subindo, mas não vou deixar o Espírito Santo com você. Eu vou dar a capacitação para você. Eu vou capacitar vocês. Então basta, meus amados, a gente buscar o Senhor. Então, por que eu falei de Jeremias, de tudo aquilo que Deus pede a nós? Nós precisamos fazer essas coisas. As outras coisas, elas têm que ser como um reflexo daquilo que a gente é transformado pelo Espírito. Então, o que eu estou pedindo a vocês, em nome do Senhor Jesus, não é que possam fazer essas coisas. O que eu estou pedindo a vocês é que possam buscar a Deus e buscar o Espírito Santo, que essas coisas virão naturalmente. O Espírito Santo vai te capacitar. Mas o motivo pelo qual eu falei que eu amo o Espírito Santo, todas essas coisas que Cristo nos ordenou que a gente fizesse, tão possível por causa do Espírito Santo de Deus. Então, não é pecado, é liberdade. Quando eu falo que você é todo mundo, pense que 4 meses do ano você trabalha para pagar o governo. Não vou falar de política, mas é só para a gente entender a cabeça do homem natural, né? Das pessoas que são cidadãos da terra e não cidadãos celestiais. Nós pensamos de outra forma, mas o mundo, ele está acostumado a dar o dinheiro, pagar os impostos, mais impostos no solo, e aí depois ele tem que voltar pagando o serviço tudo de novo, para pagar o saco, pagar a escola, porque a situação não é boa, aí tem que pagar segurança, porque o Estado não provê segurança, aí tem que pagar tudo isso. Então ele tem que pagar dobrado. Ele paga 40% e depois ainda tem que voltar para o serviço, que não deveria ter. Falou que está participando de saúde e por aí vai. Está começando a entender a cabeça do mundo? Aí está começando a entender que desses 40% de SAD, ele imagina que a gente está fazendo esforço para isso. Não, ele não deu a mão. Você vê como que eu estou fazendo isso. Liderança. Aí o mundo olha e diz: não, talvez ele não passou. Negócio, não estou nem pedindo. Liderança. Qual o exemplo de liderança que nós temos? Que nós temos? A maioria das lideranças que a gente vê no mundo, de política, de político, de todo tipo de liderança, pessoa. Só porque eles legislam para uma prova. Né? Então, a visão de liderança é deturpada. Enquanto aqui nós aprendemos que liderança é uma pessoa que foi colocada para suprir as necessidades de ser liderado, nós sabemos que. Quem é o nome dessa igreja aqui? Alguém poderia me falar um pouco? Quem é o nome dessa igreja? Quem é? O nosso líder maior. A cabeça. O que foi que eu decidi assim com você? Tem algum cabimento no mundo, algum líder da vida pelos seus liderados? Pode imaginar que você está. Nós temos que ser presentes. Por isso que eles olham para a gente, acham que a gente está preso, mas nós estamos vivos. Tem o poder do Espírito Santo de Deus. Amados, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Eu gostaria muito que os irmãos pensassem em tudo isso que foi ministrado. Principalmente, apliquem as suas coisas em buscar o Senhor. E que as demais coisas não serão acrescentadas, sabe? Quando eu digo demais coisas, a gente não está falando de comida, de vestimenta, nós estamos falando das demais coisas que o Senhor nos pediu que a gente faça. Essas coisas serão, não serão apresentadas. Eu só gostaria de finalizar com um versículo que é muito utilizado, você pode ver até em parabéns de carne. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo que ele fez direitinho, mais para cima, o que Paulo estava falando, eu posso sofrer cadeia, prisões, posso passar fome, sem dinheiro, sem ser pobre, sem passar necessidade. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Então, a origem desse versículo foi baseada nas dificuldades de Paulo. Ou seja, todas as dificuldades eu posso suportar naquele que me fortalece. Eu sei que vocês dão uma olhada no versículo e vocês podem conferir. Amém, meus amados? Que pense nisso, que a gente possa estar fazendo a vontade de Deus, estarmos seguindo, caminhando em união e crescendo em sabedoria e graça no Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora para os amigos.